E quando eu vim, já tava aqui de novo. O mesmo olhar a me pedir socorro. Por onde andou, ninguém amou você. Só sei que eu já quero me perder, sem perguntar pra não saber se encontrou algum prazer. Acho que não. Meu coração me diz que se voltou é pra ficar, porque aqui é o seu lugar. Só o perdão faz coração feliz. E daí que eu tô de novo na boca do povo. Na moral, ninguém tem nada a ver. Quem aqui não tem passado, não fez nada errado. Pago pra ver. Eu sempre tive certeza que aquela tristeza ia terminar ao te encontrar. Olha nós aqui de novo na boca do povo. Deixa falar. Tava aqui de novo, o mesmo olhar a me pedir socorro. Por onde andou, ninguém amou você. Só sei que eu já quero me perder, é, sem perguntar pra não saber se encontrou algum prazer. Acho que não. Meu coração me diz que se voltou é pra ficar, porque aqui é o seu lugar. Só o perdão faz coração feliz. Feliz demais. Na boca do povo, na moral, ninguém tem nada a ver. Quem aqui não tem passado, não fez nada errado. Eu pago pra ver. Eu sempre tive certeza que aquela tristeza ia terminar ao te encontrar. Olha nós aqui de novo na boca do povo. Deixa falar. E daí que eu tô de novo na boca do povo, na moral, ninguém tem nada a ver. Não tem. Quando eu vi, já tava aqui de novo.